explosãofm.com. A sua alternativa pop rock. Eu tinha acabado de passar na faculdade de... Minha família inteira estava feliz. Meu pai até me deu um... de presente. Eu sentia como se tivesse a... inteira pela frente. Mas isso foi antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome o seu futuro. Acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Ouça agora na Fusão FM. Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Muito boa tarde, Curitiba. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a mais de 50 países do mundo. Começa agora na FusãoAM.com. Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Continuam presos os vagabas na maior operação do ano da Receita Federal e também da Polícia Federal Brasileira. Foram presos 88 vagabas por fraude em exportações. E atenção, continuam na cadeia. Serão indiciados por crimes contra a ordem tributária, facilitação de contrabando, descaminho. Eles não encontraram o caminho certo e entraram no descaminho. Corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Puta que eu pariu, hein? Crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, papel higiênico, entre outros. A maior operação conjunta da Polícia Federal e a Receita Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 8 cidades do estado do Paraná. Em outros 7 estados. A ação fez parte da Operação Vaticano, que estava investigando desde alguns anos atrás empresas acusadas de exportação fraudulentas. No Paraná, cerca de R$180 mil foram apreendidos, além de joias e documentos. O prejuízo aos cofres públicos podem chegar a R$600 milhões. Em todo o país, foram cumpridos 100 mandados de prisão e 220 mandados de busca e apreensão. Barbaridade, hein? 88 vagabas haviam sido presos e estão na cadeia. Das pessoas presas pela Polícia Federal, 13 estavam no estado de São Paulo, 17 no Mato Grosso, 58 no Mato Grosso do Sul, e entre os mandados de prisão, atenção, continuam na cadeia 20 funcionários da Receita Federal, 20 funcionários da Receita Federal continuam na cadeia. A operação foi iniciada no ano de 2006. Eles estavam num esquema de exportação fictícia de insumos de cerveja, pneus. Somente no Paraná foram executados 18 mandados de buscas e apreensões, sendo 5 em Maringá, 1 em Curitibã, 2 em Londrinã, 1 em Santo Antônio da Platinã, 1 em Floraiã, 1 em Cornélio Procopã, 6 em Guairã, além de 3 mandados de prisão nessa última da cidade. Barbaridade, hein, bicho? 20 funcionários, Ricardinho. Boa tarde, Ricardinho. Boa tarde. Boa tarde, Ricardinho. Boa tarde, Ricardinho. 20 fiscais da Receita Federal, Ricardinho. Pra você ver, vamos acreditar em quem a partir de então, né, Alvarguetes? Não é só o coitadinho que rouba, não, rapaz. Não é só aquele que mora ali na Vila Parulim, aqui em Curitiba, na Vila das Torres, na Vila Nossa Senhora da Luz. São Paulo, né, Ricardinho? Não é só aqueles que moram lá na Vila Maria, na Vila Angélica. Em frente à casa do Serginho. É, ué, ali no Porto, né, de Santos. Ali na frente da casa do Serginho tem cara que vende terreno no mar. Esse golpe eu quase caí, só que foi aqui no Paraná. Quase que eu fui pra frente. Isso é tosse. Quase. Polícia Rodoviária apreende substância química com venda proibida no Brasil. Continua desaparecendo o canalha que jogou e matou a mulher. O filho está salvo de um apartamento em Guarulhos, São Paulo. Polícia prende um jovem que gosta de cortar cabeça de meninos e de garotos de programa. Daqui a pouco, duas pessoas com 800 gramas de crack. Justiça condena réu a 106 anos de cadeia por estupro e assassinato. Ninguém cumpre 106 anos de cadeia. Não. No máximo 26, né, Ricardinho? No máximo. Ricardinho. A pena máxima ela seria de 30 Ricardinho. Anos. Ricardinho, mais de 26 não cumpre não, né, Ricardinho? A pena máxima seria de 36. O único caso Cê que tá aconteceu... Você tá nervosa hoje, é verdade? O único caso que aconteceu no Paraná foi o do bandido da Luz Vermelha lá. Ah, é? É, o único. Usuários de crack executados em Pinhais. Ricardinho Alexandre Mianes. Descoberto o que na capital do Paraná? Um comércio dioturno de disque drogas, Alborguete. Traficantes se revezavam em 3 turnos para atender viciados 24 horas. E um detalhe, a freguesia era composta, na maioria das vezes, por pessoas com carrões importados. Elite dominante, né, Ricardinho? E mulheres lindíssimas, estilo top model. Você tá tirando com a minha cara, vagabundo? Tô te dizendo. É mulheres mesmo? Mulheres lindíssimas, estilo top model. Elas iam ao local, primeiro elas telefonavam, faziam a ponte. A reserva. Da a droga, ponte. A ponte que seja, fazia uma reserva ali pelo telefone. Eu quero ponte. E quando chegavam no local, elas consumiam a droga ali mesmo. Às vezes passavam dia e noite então consumindo fala entorpecente. Ponte. Ponte. Ponte. E teve um vagabundo ordinário. Só falta este filho da gruta dizer que a maconha era para uso próprio. Ricardinho, quem é que foi pra cadeia? Ricardinho. Aí não dá, né, Alborguete? Quem foi preso foi o Enilson Pavan Ângelo, 19 anos de idade. Quantos quilos de maconha, Ricardinho? 105 quilos da erva e ele ganharia R$500 para R$500 acondicionar a para transportar 105 quilos de maconha. Ricardinho, é verdade. É verdade, Alborguete. Daqui a pouco nós vamos contar essa história juntamente com uma outra história que aconteceu também no setor policial aqui em Curitiba, no Paraná. Antes você dá essa notícia, atenção! Atenção! Atenção, idiota! Não, burro, cavalo, égua, jumento! Que barbaridade! Olha a música que o cara coloca! Parece que tá dançando balé, porra! Ó! O delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal, sentou na jaca. Ele diz que o governo do PT em Brasília é o governo mais corrupto da história da humanidade. Tá no ar? O rapaz tá segurando os microfones ali, ué? Tá no ar? Venha bem! Aí ele atacou o meu querido e particular amigo Reinaldo Stefanes, aqui, dizendo que um funcionário do antigo Banestar estava transportando 5 milhões. Isso é um atrevimento. Aí ele atacou o Mangabeira, aquele ministro lá, que cuida da Amazônia, aquele que fala assim: porque nós queremos dizer que a urbanização amazônica está numa situação completamente deplorável, e não, eu vou convidar o Ricardinho, o Mimi, para assumir a pasta, não é, Mimi? Vai assumir a pasta da minha pasta. Ele diz, o Protógenes, que o Mangaba está envolvido com o Daniel Dantas, o Danielzinho. E agora, já que houve toda essa cagada, ele disse que a imprensa brasileira é corrupta, os jornais, as televisões. E agora, um juiz federal de São Paulo proibiu grampear quem quer que seja de jornal, de rádio, de televisão, da internet, do diabo que o carregue. Que a imprensa tem o direito de manter a sua fonte. Aí o delegado Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satiagraha, aonde foi preso o Pita, o Nagas, o Dadá, Daniel Dantas, que eles seriam os responsáveis pela maior quadrilha de bandidos que mandam no governo do PT em Brasília. E ele tá atirando para tudo quanto é lado. O Dadá diz que manda em todo mundo. Em mim não manda, ele não limpa a minha bunda, não pega no meu, na minha gegitália para fazer xixi. Quem pega é o Mimi, né? Né, Mimi? Vai vendo. E tá falando o quê comigo? Vai então, vendo. Mimi, ontem o delegado Protógenes foi chamado na delegacia da Polícia Federal em Brasília e foi dito pra ele o seguinte: olha, o que é? Sentar aqui. Foi dito pra ele o seguinte, ô Unzioto, o delegado Protógenes foi chamado a Polícia Federal ontem à noite, ontem à tardezinha. Chegou lá com tudo, né? Botando banca, né? Porque tal. Comigo eu sei de todo mundo, sei da vida de todo mundo, não tem colher de chá. Aí o chefão lá da Polícia Federal falou: Pro, senta aqui na minha sala. Eu quero te comunicar que o senhor está afastado da diretoria de inteligência da Polícia Federal e o setor de recursos humanos, o Pro, vai determinar aonde o senhor vai trabalhar. O senhor pode escolher a escrivaninha que tem aí, sentar, o senhor vai ficar trabalhando aqui dentro da Polícia Federal. Se o senhor quiser, se o senhor não quiser, a porta da rua está aberta. Quer dizer que o delegado Protógenes, meu camarada, caiu do cavalo ontem. Não sei se esse homem sabe, não sabe. Quem sabe? Ele quer porque quer meter o Dadá na cadeia. Dadá é o Daniel Dantas. Que poder tem esse homem em Brazilian Beatles? Que poder tem este homem de comprar a imprensa brasileira? Que poder tem este homem, Mimi, de mandar na Abin? Não sei. O que pensa vós, Mimi? O que eu penso, Borghetti, é que o Protógenes vai continuar sendo delegado de polícia. Mas não é escrivaninha. Vai continuar investigando da forma que ele quiser. Essa que é a grande verdade. Mas ele foi afastado. Foi afastado do serviço onde ele estava, do serviço de inteligência. Ah, ele não faz mais aquele tipo de serviço. Ele vai continuar mexendo com a vida de muita gente. Claro, ele continua com a estrutura da Polícia Federal na mão. Não, mas só que tem um detalhe, Mimi. Ele vai trabalhar em serviços burocráticos dentro de uma escrivaninha lá na Polícia Federal. E a delegacia, o setor de recursos humanos falou: Pro, nós vamos ver onde você vai ficar. Pois é, mas ele continua com a estrutura da Polícia Federal na mão. Não, ele vai continuar mexendo. Não, estrutura não. Com a estrutura vida. Não, Mimi. Não, ele vai poder usar. Entenda, Mimi, a notícia tá aqui, Mimi. Sim, Alborguete. Não, ninguém quer se aproximar mais do homem. Eu vi na internet hoje, todo mundo quer. O cara entra dentro da delegacia da Polícia Federal, todo mundo fica longe do cara. Tá todo mundo com medo do cara. Fala, esse cara aqui pode armar pra mim, pode armar pra aquele, pode armar pra aquele delegado, pode armar pra esse, tá pra armar pra aquele. Tá todo mundo longe do Protógenes. Quem é que quer trabalhar com um homem desse agora? Eu vi um comentário na Rede Record de televisão que dá-se ao entender de que o Protógenes comanda um grupo paralelo dentro da instituição policial federal. Ou seja, ele tem pessoas, tem meios lá dentro. E vai continuar mexendo com a vida de muita gente. Bom, é a maneira de você... E chegando a um ponto que... vem ali lhe ser útil, ou seja, um ponto de investigação que venha ali ser útil, Mimi, ele vai acabar tá pegando, pode ter certeza. Um português, hein, Mimi? Pode ter certeza, vai acabar pegando Lulinha, Dantas, quem ele quiser. Os dois grandes alvos dele é o Lulinha tá e o Dantas. Tá na internet hoje. E ele vai chegar ele lá. Ele disse que enquanto não pegar o filho do Lula, ele não sossega. Diz que o filho do Lula tá até o pescoço envolvido com o Daniel Dantas. É o grande alvo junto com o Dantas. E o presidente Luiz Inácio está preocupado com isso. Ele quer tirar o filho dele desse rolo. Mas o homem já está enterrado. Diz que deve muita grana pro Daniel Dantas. O negócio é terminar o mandato. Aqui ninguém vem trazer nada, né? Virar um eco. Ninguém vem trazer nada. Polícia prende traficante que carregava 304 quilos de maconha. A maconha vinha para Curitiba. Menina de 15 anos é encontrada morta com 3 tiros. Advogado, empresário e estudante são presos por contrabando de remédio. 5 são presos por estarem transportando 400 quilos de maconha para Curitiba. Daqui a pouco, O secretário Mangabeira Unger diz que o delegado Protógenes é xarope. Ricardo Alexandre e o Disque Drogas desbaratado na capital do Paraná. Realmente, Alborguete, olha, policiais... Ricardo Alexandre, diga. Deixando a brincadeira de lado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Uma a você, as pessoas que nos ouvem. Só estou preocupado que você está ficando careca. É um fato que acontece na vida de muitos, né, Alborguete? Aconteceu na sua, porque não poderia acontecer na minha? Não, a minha aconteceu porque eu tenho descendência italiana e realmente eu nasci para ser careca. Não devo para o senhor e para filho da puta nenhum nesse estado, nesse país. A careca é minha. Agora, aí ó, olha lá, careca. Agora, você tá perdendo aqui bem no meinho. Parece um ninho de guaxo. Entendeu? Um ninhozinho de guaxo. É, mas quem tem que gostar ou deixar de gostar é a minha esposa, né, Morgan? É lógico. É a minha esposa. Mas tudo bem. Eu lhe tenho como homem e acredito que o senhor não é daquele que gosta de homem. Fica analisando o homem, vendo se é bonito ou deixa de ser. Essa gostar de homem, né, bicho? E, como é assim? Você falou que ia parar. Hã? Não, eu vou parar. Eu parei. Ó, brincadeira. Eu gosto aqui da minha pé. Quem pega na minha peca? Aí, ó, que brocadeira do rapaz. Bom, vamos chamar o Mimi, o Ricardo Alexandre Mianes e o Disque Jockey desbaratado na capital do meu Paraná. Você está na fusão FM.com Rádio Notícia. Realmente, Alborguete, olha, policiais do 3º Distrito Policial. Policiais do 3º Distrito Policial, comandado pelo delegado Silvan Rudinei Pereira. Doutor Silvan que prendeu? Justamente, a delegacia dele, né? Quem prendeu foi os tira, porque delegado. Ah, mas não fala mal do Silvan, não. É, não, tá falando mal do doutor Silvan? Não, não tô falando mal do Silvan. Ele ouve o programa. Tô falando mal do Silvan, não. Meu amigo, gente boa. Gosto dele. Então não fala mal de amigo meu aqui, não. Mas que delegado não fará nada, Antônio. Olha aqui, ó. Eu disse, mas que delegado não faz nada, isso é verdade. Não, você há de convir comigo. Não, falando nisso, amor, escuta aqui, você sabe o que deu na reunião lá da Assembleia Legislativa do Paraná, dia 18, não? Que deu? A tiragem foi lá, todo mundo, aquela gama enorme de policiais, e ficou para resolver-se numa nova Assembleia. Aí lá fora, os delegados de polícia que estavam presentes diziam o seguinte, que eles também querem entrar num aumento de salário. E os tiras falavam, justiça. Poxa, mas ficam ali sentados atrás da mesa só assinando. Não, e nós que vamos pro tiro lá fora, amor. Né? Então, mas tudo bem, cada qual é cada qual, né? Cada qual. Vamos ao disque aí, lá, vai ver se você fica falando merda aí. Mas nesse caso, quem prendeu a boca você amanhece com a boca cheia de formiga e vai ser mais uma estatística aqui no Rádio Notícias. Só se for pelas costas. Nesse caso aqui, ô malandro. Nesse caso aqui. Conheça essa aí, malandragem. Nesse caso aqui, jacaré, quem prendeu. Conheça essa tirada aí, malandro. Só se for pelas costas na trairagem. E a longa distância. Hein, malandro? E a longa distância. A longa distância, malandragem? A longa distância, porque de perto não vai conseguir. Aí você tem olhos nas costas ou na bunda? Não, tem alguém que olha por mim. Quem pode é? Pode ficar tranquilo. Quem? Onde eu vou, tem olhos. Bichona. Nossa. Vai, tá ninho bom, de guacho, fala. Olha aqui, ó. Policiais do 13º Distrito Policial no bairro das Mercês desmantelaram um esquema de disque drogas no Capão da Embuia, em que os traficantes onde se revezavam no Paraná. Aqui em Curitiba, no estado do Paraná, como eu disse já algum tempo atrás ali, ouvi. Viu? Em que os traficantes, Alborguete, se revezavam em turnos para atender 24 horas a demanda dos clientes. Edson José da Silva, 48 anos, seria o vendedor da tarde e foi preso em flagrante, escondendo 85 gramas de crack e também cocaína e uma balança de precisão em cima do forro do estabelecimento onde a droga era vendida. No local também havia uma seringa e ampolas de remédios que investigadores acreditavam servir para diluir a cocaína a ser injetada nos usuários, ou seja, a heroína, né? Porque a cocaína não se injeta, o que se injeta é a heroína. Cocaína também. Só você botar a cocaína numa colher e botar fogo, botar numa seringa e injetar, aí você peida pra muzenga. Seria a heroína, não seria, Borges? Não, cocaína também injeta. Você toma no pico, entendeu? Na pista, onde você bem entender. Você toma em qualquer lugar que você quiser. Bom, a polícia procura agora os outros dois traficantes responsáveis pelos outros turnos, seja da manhã e da noite. Um deles seria o dono do imóvel. Segundo o superintendente Omar Peplon, investigadores do 3º Distrito Policial receberam denúncias do movimento intenso na sobreloja de um prédio da Rua Leopoldo Belzac. Embaixo funciona um comércio de motos, que nada tem a ver com o esquema de tráfico. E em cima, a área estava para ser alugada. Sem as trancas na porta, viciados e traficantes tinham acesso a qualquer hora do dia ou da noite. Durante o dia, carros e motos de todos os modelos, com placas de várias cidades, passavam por lá. À noite, viciados, inclusive belas mulheres estilo top model, ficavam a madrugada toda consumindo drogas. Parte do entorpecente ficava dentro de uma caminhonete branca estacionada em frente ao local. Na sexta-feira, quando a polícia chegou, o dono da caminhoneta notou a aproximação dos policiais e saiu em alta velocidade com o veículo. Edson não teve tempo para correr e foi preso escondendo material incriminador no forro do imóvel. Ele alegou que estava lá para consertar o telhado daquela casa. Mas é um cara de pau, hein, Ricardo? Edson já foi dono de uma boate no estado de São Paulo. À noite, isso? À noite. Arrumando telhado não, à noite? Não, à tarde. Ele já foi dono, Alborguete, de uma boate no estado de São Paulo e esteve preso por favorecimento à prostituição. E quem é? Como é que funcionava? Ligava? É celular? O que que é? Telefone fixo? Como é que faz? Telefone celular. As pessoas ligavam, conversavam com o Edson durante a tarde. Fazia a ponte. Justamente, faziam a ponte, marcavam com ele. Ponte. Marcavam com ele um horário e diziam, olha, reserva para mim 5 pedras de crack e 2 papelotes de cocaína. Ele reservava e a pessoa dizia ainda, olha, eu não vou levar embora, eu vou ficar aí usando, então reserva um espaço para eu poder usar também. Aí ele louco, reservava. Usava lá no estabelecimento? Justamente, era reservado um espaço ali. Interessante, tanta gente morrendo por causa dessa desgraça, né, Ricardo? Algumas pessoas chegavam pela manhã e saíam somente 2 dias depois dali de dentro. Pelo amor de passavam Deus, passavam dia gente, e noite fazendo uso da droga. Que situação, meu Deus. Pobre da família que tem um débil mental desse dentro de casa. Um débil mental dentro de casa. É lamentável. Drogas é pior do que uma herança nuclear. Às vezes você fala, ninguém acredita. A hora que vem o tombo, aí não adianta chorar. Aí não adianta chorar, aí não adianta reclamar. O que chamou a atenção da polícia nesse caso é que as pessoas que frequentavam esse local ali na rua Leopoldo Belzac, as meninas, não eram pessoas com uma estrutura financeira baixa. Ou seja, um assalariado, um cara de 5 salários não entrava ali dentro. Só entrava ali dentro pessoas que tinham um bom poder aquisitivo. Eu lamento profundamente, né? Mas quero parabenizar a nossa espartana Polícia Civil do Paraná, é por isso que eu estou dizendo, hein? Não é só São Paulo, Rio, não. Hoje o Paraná é o estado que mais apreende drogas na história deste país. Hoje o Paraná, a Polícia Civil Militar Federal, o Ministério Público, federal, estadual, enfim, todo o Poder Judiciário estão fazendo um grande trabalho nesta operação Mãos Limpas de combater a violência das drogas. O que aconteceu? Hã? Só de santo saco. Da família? Não, de sempre, querendo saber se hoje tem programa Cadeia. É mole? Fala que não. Quem é que ligou? Jonas. Flávio Martins, Rio Grande do Sul. Eu só queria saber como é que descobriu meu celular. É. Rafael Lopes, Medianeira. Bruno Melo, Londrina. Ô Bruno, como é que fica aí? O Beli, o Beli, o Rauli e o... E o Barbosinho. Barbosinho, Beli e Rauli. Quem vai ser o prefeito? Situação complicada. Letícia Dogontiski, Curitiba, Paraná. Murilo Slot, São Paulo. André Antunes, Bahia. Ainda quero conhecer teu estado. Marcelão, Minas Gerais. Situação. Jéssica, Igor, Jack, Dedé, Victor, Hélio, Ana Cláudia, Felipe, Neném, Clodovil, Velho Leonardo, é isso? Velho Leonarda, Leonardo, Evaldo, Papai Noel Negão, daqui a pouco a gente fala mais. Situação Ricardo. Complicada em Londrina, Alborguete, assim como em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, né? Ricardo Alexandre Mianis, o famoso Ninho de Guaxo. Vamos ao tráfego. Você fica bem. Aí eu falo as coisas, você levanta com caneta na mão, com um pedaço de pau. Você vem pra agressão. Desculpe. Você fica bem de vermelho. Muito obrigado. Tênis vermelho. Muito obrigado. Parece um peru. Mas... Parece a tua irmã. Entendeu? Olha, bonitinho. Tá. Fala mais alguma coisa aí, Leonardo. Tá elegante. E você também. Eu tô só pescando o que que eu vou falar aqui. Mas eu também já tô com uma na boqueta. Eu tô só já tô com uma na boqueta que eu vou te derrubar. Me segura, Léo. Me segura que se eu me esparramar, ninguém me ajunta. Me segura, Ninho. Se eu me esparramar. Que, se eu me esparramar aqui, ninguém me ajunta, não, cidadão. A tua mãe, aquela vagabunda ordinária? Olha, eu nunca brinquei com você dessa maneira. Nunca brinquei, hein? Nunca brinquei com você. Você já assistiu? Não fala, não. Não fala. Já assistiu, não? Não fala que eu vou perder a amizade com você. Eu saio daqui e você continua com o programa. Tem brincadeiras e brincadeiras, tá? Cuidado comigo. Eu não bato bem na cabeça. É porque a mãe dele é puta? Só pode ser. Quando o cara tem uma mãe que é puta, é assim, né? Nasceu em cima de um graneleiro com a bunda cheia de soja. Vamos aqui, porque se eu descer do salto, o tombo vai ser grande. Vamos aqui. Por que você é bichão, anda de salto alto? Hã? Você anda de salto alto? É uma forma de se expressar, querido Alborguete. Não. Não me chama de querido, velho. Por que não? Porque eu não gosto. É um sinal de respeito. Não, eu não gosto. É uma maneira de gostar da pessoa. Eu não gosto. Falei pra você que eu não... Quebrou meu celular. Se quebrou, pode sair correndo. Olha lá, Ricardo. Se quebrou, corre. Se quebrou, corre. Não gosto da brincadeira. Tô avisando já pra não dizer que foi tarde. Quebrou. Pode sair correndo. Bom, vamos ao que interessa. O traficante que vou faturar a hora que eu quiser. Eu notei uma coisa em você já, Alborguete. É. Toda terça-feira você tá bem humorado. Eu queria descobrir o que é que tem a terça-feira na sua vida. Porque eu cago bem. É um dia bom pra você a terça-feira? Né? Porque eu cago bem. É o dia que eu faço cocô mais saudável, tranquilo, solto um barro grande, etc. Tal. Tá? T4M... É treinamentos e consultorias em automação industrial e tradução de artigos e manuais técnicos. Técnico empresário, meu amigo Paulo Roberto Teixeira. E da empresária Edneuza Alves Mota. Toda empresa que esteja passando por aquilo que está passando esse é a economia mundial, tem que ter uma consultoria. E você tem que traduzir todos os artigos e manuais técnicos que possa gerar grandeza para a sua empresa, tá? O e-mail no Paraná, Curitiba, t4m@uol.com.br, o telefone 4132494542. Em Santos, nós também temos uma das maiores empresas do Brasil de treinamentos e consultorias, do empresário Augusto Pereira. Tudo em automação industrial, tradução de artigos e manuais técnicos, a cargo do meu amigo Sérgio Pereira. Queria avisar o seu Augusto que eu conversei com o Leonardo aqui, nós estivemos conversando muito tempo, né, Leonardo? Toda propaganda agora pode entrar com banner no site. É só mandar a propaganda, o cheque adiantado, que o cara pode morrer ou não receber, né? Então manda o cheque, o banner e a gente coloca no ar. Vamos ao intervalo comercial. O repórter Ricardo Alexandre Mianes vai falar sobre o que, Ricardo? Daqui a pouquinho, Orguete. Ricardo! Um ex-cabo da Um ex-cabo da Polícia Militar do Paraná foi torturado e morto por estrangulamento. Antes, diria Vossa Excelência, Vermelho, sobre a maconha. Como queira, Excelência. Não, sua pode ordem. Dar as duas. Mas quem é o vagabundo? Só falta esse filho da puta dizer que não, eu fui preso com 105 quilos de maconha, mas é para uso meu, eu sou dependente. Quantos anos demora para usar 105 quilos de maconha? Depende do usuário, meses. Ah, não acredito. Pode ter certeza. Você tem um amigo seu o quê? Um cara de rádio que cheira que nem aspirador de pó? Deus? É? É, eu conheci um viciado, Alborguete, que... Eu conheço um que come de colher em prato. Hoje já é falecido esse viciado. Ele morreu vítima da droga. Ele usou demais, teve uma parada cardíaca e acabou morrendo. Mas ele fumava uma média de 8 a 9 cigarros de maconha por dia. Como é que um cara desse fica, bicho? Por dia. Broxa. Um cara desse que usa maconha não trepa. Não trepa, não come mulher nenhuma. Só pode dar a bunda. Né? Com todo o respeito que eu tenho à sua bunda. A sua, a todos. Mas todo cara que usa maconha não trepa. Trepa, Ricardo. Aí eu já não sei, mas eu já ouvi dizer que realmente fica broxa. Não trepa. Eu leio, eu tenho artigos que não trepa. Vamos ao intervalo e a gente volta. Eu queria que você reprisasse a abertura que o Leonardo fez, que eu gostei, para mim ver como é que ficou. Dá a possibilidade, Pablo Venceslau Braz? Com certeza há possibilidade. Não dá para colocar agora? Não dá para colocar agora? Então vamos ver. Essa é a abertura do Cadeia Sem Censura, Rádio Notícias. Vamos ver na voz linda dela. Como é o nome dela? Leonardo. Maria Leonarda. Coloca no ar. Ouça agora na Fusão FM. Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Bonito, né, meu? Bonito. Bonito, viu, menina? Bonito, tá? Mas eu gostaria depois, no intervalo, você me contasse quem é o cara que come de sopa. Vamos ao intervalo, roda. Corta aí os microfones. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. Oh, yeah. A sua alternativa pop rock. Depois de 3 anos de namoro, meu namorado ia me dar uma e me pedir ir em casamento. Eu sempre quis casar, ter uma bem bonita e um monte de brincando no quintal. Mas só depois de perder tudo isso que eu consegui deixar as drogas. O uso de drogas consome os seus sonhos. Acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Vamos aguardar. Alô! Quem fala? É o Dal. Do lado de lá sou eu! Eu! Qual é o seu nome? Ricardo Alexandre Miani. Vamos, Juninho de Guacho! Quem fala do lado de lá? Pablo Venceslau Brás! Eu! E do lado de lá, a Maria Leonarda! Vamos então, Ricardo Alexandre Mianes, com o tráfico de drogas. Vamos lá, galeão com biquinha. Olha, depois de fugir da polícia e capotar o veículo que dirigia na BR-277 e na região de Campo Largo. Vamos lá, Borghetti? Vamos lá. O Enilson Pavan Ângelo, de 19 anos de idade, foi preso em flagrante com quase 105 quilos de maconha. E 2 quilos. Eu tenho que sair ainda, bicho, pelo amor de Deus. E 2 quilos. Eu tenho que sair ainda, sério mesmo. Eu tenho que pegar minha esposa no dentista. Não faz 5 mil, não. Não me fode. Hã? Como é que é? Não, eu vou buscar minha esposa no dentista, que ela... A idade é foda, rapaz. A idade é complicada. Não, mas daí a gente... Eu ligo pra ela e mando ela aí. Eu ligo pra ela e mando ela de ônibus. Viu? Escute aqui, a idade é complicada, rapaz. Chegou uma certa idade, começa a cair os dentes, é duro. É, não é fácil, não. É, ué, você sabe bem disso como é que é. Olha aqui. A tua mãe também, né? Tua mãe também, né? Tá. Também tá perdendo também. Ah, meus colocou dentes, duas pererecas, o Orguete. Aqui. Uma em cima e uma embaixo. Notícia das drogas. É mole, rapaz. Minha olha mãe esse colocou xarope. Duas, minha mãe colocou duas pererecas, uma em olha cima essa e uma embaixo. Puxando fumo. Aí o senhor me ofende. Aí o senhor levante, por gentileza. Ricardo Alexandre Mianes e o traficante de 104 quilos de maconha. Vamos lá então. Olha, depois de fugir da polícia e capotar o veículo que dirigia na BR-277 na região de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná, o Enilson Pavan Ângelo... As meninas de Campo Largo gostam dos meninos de Ponta Grossa? Gostam. Gostam. E gostam, hein, Alborguete? E gostam, hein? Dizem que quem mora em Ponta Grossa é mais querido. Não sei, né? Assim dizem. Você gosta de Ponta Grossa. Assim dizem. Não, eu não. Assim dizem. Eu não. Não conheço, Maná. Eu não. E... Rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Ah, dá notícia aí, cara. Você fica pulando a notícia. Ah, mas você fica conversando? Vai. Então vamos lá, então. Pela última vez eu vou repetir. Depois de fugir da polícia e capotar o veículo que dirigia na BR-277, na região de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná, o Enilson Pavan Ângelo, 19 anos de idade, foi preso em flagrante com quase 105 quilos de maconha e 2 quilos de haxixe. Ele vinha de Foz do Iguaçu e entregaria a droga em Curitiba, mas foi interceptado pela Polícia Rodoviária Estadual. Enilson contou que pegou o carro de uma pessoa que ele não conhece, não sabe declinar o nome, na rodovia de Foz do Iguaçu. Ele deveria abandonar o veículo Santana de placas GXU 1115 da região de Patrocínio, Minas Gerais, ao lado da Rodo Ferroviária de Curitiba. Porém, às 5 horas e 30 minutos da madrugada de ontem, quando passava pelo posto da Polícia Rodoviária Estadual em São Luís do Purunã, não obedeceu a ordem de parada. Ele fugiu e foi perseguido pela 277 até o quilômetro 180, já na região de Campo Largo, onde perdeu o controle do automóvel e capotou. Apesar do veículo ter ficado destruído, o condutor teve apenas arranhões. Saiu do Santana e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais militares. No veículo, a polícia encontrou a maconha, 104 quilos e 955 gramas, e também o haxixe, 1 quilo 960 gramas, espalhados pelos bancos do automóvel. Enilson, o traficante cara de pau, diferente dos demais traficantes que já foram pegos naquela região, não se preocupou em esconder a droga. Normalmente, a maconha, a cocaína, o haxixe, o crack, que é trazido da região do Paraguai, é acondicionado nas portas Curitiba, dos veículos. Para Curitiba. É acondicionado nas portas dos veículos, na região do teto e também na região do assoalho dos carros. Neste caso, foi diferente. O Enilson simplesmente espalhou a droga por cima dos bancos, no chão do veículo e veio como se nada estivesse acontecendo. Justamente. O Enilson é morador no bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu. Disse que tinha dois empregos. Um numa fábrica de gelo, como empacotador. No outro, ele era atendente de um supermercado. No final de semana, segundo ele, estava bebendo com amigos quando alguns homens perguntaram quem queria ganhar dinheiro extra. E ele aceitou o serviço por R$500. O veículo deveria ser abandonado por ele ao lado da Rodo Ferroviária em Curitiba, onde uma segunda pessoa apanharia o carro juntamente com os 105 quilos de maconha, fato que não aconteceu graças ao excelente trabalho da Polícia Rodoviária Estadual. Agora, o Ricardo, cento e quantos quilos de maconha? 105 quilos de maconha. Quanto que esse cara ia ganhar? R$500 para transportar de Foz do Iguaçu para Curitiba. Curitiba. Alô, traficantes. Alô, traficantes. Alô, traficantes. De quem é o carro? É, deve ser pra baixo. Atenção, estão fazendo um 5-5 num carro aqui no Largo da Rua. Estão roubando um carro aí na região. Tem nego que já estão levando o carro na região. Alô! Os malacos estão levando o carro na região. Acorda, polícia! Ô, Ricardo. Pois não, excelente. Os caras saíram de Foz do Iguaçu, estavam trazendo para Curitiba 105 quilos de maconha, sentou no bico do urubu. É isso? Realmente, Alborguete, é isso mesmo. Quer dizer que o vagabundo que estava, o puto que estava guardando a maconha, se fudeu. Se futricou todo. Não, se fudeu. Você não falou antes? Então, se o senhor prefere essa palavra, vamos nela. Vamos lá. Você está metido a moralista? Se. Fudeu. Fudeu. Bom, acabou. Fudeu. Tá? Você quer trabalhar em programa de fazer culinária, vai trabalhar com Ana Maria Braga. Tá? O senhor está falando isso para quem? Se a carapuça serviu vista. Não, só perguntei para quem que o senhor está falando. Eu quero saber, um PM, Ricardo Alexandre Mianes. Um ex-PM. Um ex-PM. Foi torturado até a morte? Até a morte, Alborguete. Teve os pés e as mãos amarrados e o mesmo fio que amarrou os pés e as mãos foi usado para o estrangulamento. Tá. Então vamos chamar agora novamente Ricardo Alexandre, conhecido na noite curitibana como Aguardente Mussum. Na boca seria um prazer, Alborguete. Crime. Seria um prazer. Mussum foi um dos grandes comediantes que nós tivemos no nosso país. Aham. Uma pessoa que eu tenho saudade de ver eu na televisão. Estou falando da Aguardente. Vamos lá. Sabe... E tomo também. Você vai ler. E tomo, não nego. No sábado, principalmente. Principalmente no sábado, amor. Tomo pra caramba. Falando nisso, sábado vamos comer uma feijoada no Flower? Eu e você, você e eu. Juntinho! Eu tenho que sair, amor. Eu e você, você e eu. Vamos lá, Aguardente Mussum na boca do crime. Vamos lá, então. Conhecido como Ninho de Guacho. Vamos lá, querido. Fala, quero ver. Alborguete. Sr. Burns. Conhecido como... Esse aí já é velho. Vamos lá. Já é velho. Vamos lá, fecha essa garrafa aí. Por que você está com essa garrafa aberta, Alborguete? Vai cair coisa aí dentro, essa água vai ficar nojenta pra você tomar depois, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Vai, vamos lá. Que é isso? Manter a ordem aqui, excelência. Olha, torturado, esganado e esfaqueado, foi encontrado morto no início da manhã de ontem, dentro do seu veículo Fusca, estacionado, vai Pablo, vai que dá, na rua Alessio Mazon, no bairro do Alto Boqueirão, o cabo da Polícia Militar reformado, Mário Silvio de Lima, de 37 anos. A vítima, que aparentava ter bem mais idade que garoto de programa, por conta de problemas de saúde, stripper do presídio de Curitiba, estava amarrado em um fio de luz, com uma ponta presa aos pés e a outra em volta do pescoço. Você acha que isso é vingança? Queima de arquivo, alguma coisa? Acreditam, Alborguete, que possa ser um crime relacionado a drogas. Eu já não posso dizer se é ou não. Também havia cortes no rosto e sangue na boca do homem. O veículo Fusca, pintado de vermelho e branco, com diversas adaptações na estrutura e mensagens religiosas, chamou a atenção dos moradores e também da polícia. O carro estava devidamente estacionado, com a chave na ignição, próximo da esquina com a rua Francisco de Rosso, comentou o investigador Pimentel da Delegacia de Homicídios. Testemunhas afirmaram que viram o veículo parado no local por volta de 19 horas no último domingo. Mas foi somente na manhã de ontem, segunda-feira, que o corpo foi encontrado por populares. Estava caído no vão central do carro, entre os bancos traseiros e dianteiros, disse o policial. Ao retirar o homem do veículo, os investigadores puderam observar a violência a que ele foi submetido. O fio que amarrava os seus pés e as mãos e enrolava o pescoço estava preso a uma barra de alumínio. Os matadores provavelmente giraram a barra para pressionar o fio e torturar a vítima, ressaltou o investigador Pimentel. Exames complementares no Instituto Médico Legal de Curitiba irão apontar se Mário Silvio foi morto por estrangulamento ou pelas facadas. A perícia também irá apurar se o crime aconteceu no local ou se os autores abandonaram o corpo junto ao carro. O morto não possuía documentos ou pertences no carro que pudessem identificá-lo. Seus familiares fizeram o reconhecimento mais tarde no Instituto Médico Legal e informaram que ele teve roubado um notebook do interior do veículo. Equipamento este que não foi localizado pela polícia. De quem? Da vítima. Provavelmente, não se trata de um crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, já que a vítima permaneceu com o relógio no pulso e outros pertences no interior do veículo. Os familiares do ex-policial militar deverão ser ouvidos para ajudar nas investigações. A polícia não descarta nenhuma hipótese para o crime. Que barbaridade, hein, Aurélio? Ô, Gonobéia, me diga uma coisa. Não, entenda, Gonobéia. É traficante mesmo? É. Traficante. Hã? Traficante deve ser. Hein, Gonobéia? Sabe? Traficante. Inventa, deve... inventa, Gonobéia. Vai, vamos ver. Só um minutinho. Eu tô falando aqui de um crime, amor. O que, que tem com tráfico? Que mais? Que na realidade, Ricardo Alexandre? Por que que mataram esse ex-policial? Veja bem, querido centenário. Centenário. Centenário. Pois não, gonorreia. Isso está com a idade lá em cima. Querido centenário. Querido gonorreia. Esse crime pode estar ligado à vingança, a tráfico de drogas, a acerto de contas, ou até mesmo um crime passional. Você é conhecido como couve-flor, né? Justamente. Conhecido como o famoso homem do teste da farinha. Justamente. Eu sou o homem couve-flor e Vossa Excelência o homem repolho. Que não é, não. O que tem a ver repolho com couve-flor? Já viu as folhas, gente, que fica desabrochada? Não, como nós metemos aí a situação aí. O seu tá bem arreglado. É como tá a situação aí. Vai virar filme de baixaria, de ataques aqui agora? Não, porque se o programa for para esse nível, vamos começar já. Então vamos. Vamos começar já. Então vamos, vagabundo. Queridos vamos ouvintes, começar. Eu quero contar aqui uma história. Então conta. Você tem culhão, conta. A história do papo. Conta. Deixa eu ouvir mais pra cá. Não, o senhor se senta lá, no seu lugar. Tem duas cadeiras dentro do estúdio, uma para mim e a outra pro senhor. Não, não faça isso, Alborgatti. Pelo amor de Deus, eu tenho que sair, homem de Deus. Não me mole. Eu tenho que pegar minha esposa no dentista. Já virou palhaçada isso aqui? Eu não admito essas coisas aqui. Vamos eu lá. Também não. Então vamos lá. Nascemos para fazer um programa sério e é isso que estamos fazendo. Jornalismo com credibilidade, a Rádio Notícia no ar. Então tudo bem. Se eu pergunto, eu que falo. O que você acha que aconteceu com esse cara, esse policial militar? Todas que as dentinha. Linhas, todas as linhas de chega investigações, Alborgatti. Todas as... Chega pertinho de mim. Mais tô perto? Levando a sério. Repolho é a mãe dele. Agora, se vocês vissem o teste de farinha que esse filho da puta faz, vocês iam gostar. Filho da puta no bom sentido, né? Eu modifiquei, né, Alborgatti? O teste, na verdade, né? Meu, você quer que eu fale o que eu tenho que falar? Você não quer, né? Então é melhor. Então vamos lá. Não, não vou falar. Não vou falar porque vai dar briga. Eu modifiquei. Tô avisando. Entendeu? Não, não é isso. Situação vai. Que tá Santa Catarina, né, rapaz? Não sei, Gonorré. Tava muito lá? Situação que tá Santa Catarina. Famoso Pinguinho. Eu tava olhando aqui. Mas o que, que tem a ver com Santa Catarina? Como é que foi a história do bebê que foi esquecido no meio da compras? Ah, isso aí? Aqui foi uma barbaridade, hein? Como é que um casal, um pai e uma mãe, rapaz, entram dentro de um supermercado para efetuarem as compras, enchem o carrinho de mercadoria. Eles entraram assim, ó, a mãe empurrando o carrinho de bebê e o pai empurrando o carrinho do supermercado para colocar as compras dentro. Fizeram as compras, isso num supermercado ali de Itu, no interior de São Paulo. Entraram nos supermercados, fizeram as compras, pegaram o carrinho de compras, foram até o caixa, pagaram aquelas compras e simplesmente foram embora. E o carrinho do bebê ficou lá, dentro do supermercado. Sozinho? Sozinho. O nenê dormindo. Uma funcionária do supermercado, que trabalha com a limpeza, ela passou por aquele carrinho, viu o carrinho parado ali sozinho. Voltou o carrinho ali. 5 horas, isso eram 2 horas da tarde. 4 horas o carrinho ali sozinho. 5 horas, nada de ninguém reclamar aquele carrinho. Quando foi 8 horas da noite, ela falou: não, não é possível que esse carrinho esteja desde as 2 horas da tarde aqui dentro do mercado, no mesmo lugar, paradinho aqui. Eu vou verificar o que está acontecendo. Quando ela olhou, tinha uma criança dentro. De imediato, ela acionou a segurança do supermercado, que acionou a polícia militar, que por sua vez acionou o conselho tutelar. Procuraram saber. Como é que descobriram a família? Porque a mãe e o pai da criança retornaram ao supermercado desesperados. Atrás do bebê. Dizendo que haviam roubado o filho deles. Ah, que alerta. Aí um homem da segurança foi e falou: não, ninguém roubou o filho de vocês. O que aconteceu é que vocês são irresponsáveis, vocês não têm cabeça para serem pais e esqueceram a criança dentro do supermercado. Mas existe isso mesmo? Mas e cadê o nosso filho? E cadê o nosso filho? O filho de vocês, nesse momento, está na delegacia tal. Eles foram até a delegacia, pegaram a criança novamente, o conselho tutelar entregou a eles a criança, só que com o agravante de que eles vão responder um processo por abandono de incapaz. Eu acho que deveriam ter ficado presos. Vamos mudar essa palavra, incapaz, Ricardo? Abandono de criança, né? De criança, de incapaz, bebê. Né? Porque essa palavra, o abandono de incapaz no Código Penal, ela vem justamente porque a criança ela é incapaz de poder se cuidar sozinha. Então, por isso esse nome. Nicolas, Luiz, Rodolfo, Fabiano, Felipe, a Patrícia, o Lauro, a Michele, o Eric, Joanês, Guilherme, o Thiago, Claudemir, JRD, Jaqueline, o Japa, o Pigmeu. Vale a pena ressaltar, o Orguete, que essa que criança... Nossa, que tem de gente nesse... Quantas pessoas tem, hein? Quase 400? Tá, menos de 500 eu não vou conversar essa com ninguém. Essa criança que eu acabei de falar, ela tem apenas 5 meses de idade, viu? Que irresponsabilidade, muita, né? Muita irresponsabilidade, realmente. E eu queria chamar a atenção, Alborguete, da Polícia Civil de Curitiba, principalmente. Não vou dizer do Paraná, porque não vai vir gente de Campo Mourão, de Francisco Beltrão, de Londrina, para trabalhar aqui em Curitiba. Mas chamar a atenção da polícia para as danceterias de Curitiba. Que tem? Olha, gente, vocês estão brincando com coisa séria. Abriu uma nova danceteria na Marechal Floriano Peixoto, na região do Boqueirão. A chamada Via Show. Estação Via Show. É o nome da danceteria. Um segurança foi assassinado nessa danceteria. Quando? Ninguém fez absolutamente nada. Isso é questão de uns 5, 6 meses atrás. Ninguém fez absolutamente nada. A questão de 2 final de semana atrás... Mais um jovem foi assassinado na danceteria. E brigas são constantes no local, assim como o uso de drogas. Qual o nome da danceteria? Estação Via Show. De quem que é esse troço? Está se tornando o Planeta Ibiza 2. O pior que é um pertinho do outro, né? E ninguém faz absolutamente nada. Isso é uma canequinha de então gono eu gostaria e de sangue. Perguntar hoje aqui no programa, se é que vão estar ouvindo também. Mas eu gostaria de perguntar às nossas autoridades, principalmente ao doutor Jorge Azor Pinto, excelente sambista, qual é o pau, qual é o arrego que a danceteria paga para que a polícia não feche as suas portas? Essa é a pergunta que eu faço. Porque se você for perguntar por que não fecham, não responde. Você é atrevido, hein, cara? Por que não tem um policiamento no local, não responde. Então tem que perguntar. Qual é o pau, qual é o arrego que a danceteria paga? Para ver se alguém fica puto da cara e responde. Eu não quero acreditar que a danceteria está pagando arrego. Mas... Como que é? Eu não quero acreditar que a danceteria esteja pagando arrego. E me contaram... Mas sabe, é o que leva a crer. Como é que chama o doutor, que eu tenho um profundo respeito por ele, delegado da Polícia Federal, que é o secretário... Municipal Antidrogas, doutor Francischini, né? Francischini. Esse homem é muito sério, hein? Doutor, as boates da elite dominante da capital do Paraná, tá o maior tráfico de drogas hoje. Eu estava conversando com um empresário agora à tarde, ele está apavorado que ele foi buscar a filha dentro de uma boate às 2:30 da manhã, porque a amiga que estava com ela não concordou com a atitude. A menina desapareceu e estava no banheiro cheirando cocaína. Vai dar cagada, hein? A hora que aparecer uma jovem da elite dominante morta dentro de uma boate, você vai ver a cagada, a merda que vai dar na capital do Paraná. Meus parabéns, Ricardo Alexandre. Ok, Ivan. Quem é que tá? Tá. Ano que vem. Ô, Ivan, um beijo na sua alma, tá? E quem é que faz a abertura do iogurte mesmo? É o Nicolas, né? O Nicolas, é. Ok, um beijo na sua alma. Agora, você vai ver a merda, Ricardo, você tá falando. Aí o empresário me diz que não dão batida nessas boates porque pagam pau pra polícia. Pagam. O arrego pagam é muito pau grande. Pra polícia. O arrego é muito grande. O arrego é muito grande. Então o que adianta o governador ficar fazendo reunião mãos limpas? É como o jogo do bicho. Ah, Só não para de funcionar porque paga arrego. É, o jogo do bicho ainda é o jogo mais sério do Brasil. Tá? Você joga, você recebe. Eu é que não acerto porra nenhuma, nem você. Entendeu? Agora, o tráfico de drogas é uma canalice, é uma desgraça. Mata os nossos filhos, transforma as nossas filhas em prostitutas mercantilistas e os nossos filhos em cadáveres ambulantes. Quer dizer, ninguém faz merda nenhuma, essa que é a verdade. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para você, meu amigo, meu irmão de fé. Meu irmão de fé, meu irmão camarada. Você que está nos iogurtes, você que está nesse grande iogurte, Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia, um beijo na sua alma. Eu volto amanhã. Você ouviu Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu fui um grande empresário. Tive sucesso. Tive. Minha empresa chegou a faturar por ano. Nessa época, a gente contava com funcionários e filiais. Mas isso foi há muito tempo, bem antes.